Chega chegando, chegando devagar. Se liga, malandragem, estamos no ar. Chega chegando, chegando devagar. Se liga, malandragem, malandragem, malandragem. Estamos no ar. Por vários anos, lutando pelo movimento consciente. Mas graças a Deus, hoje estamos caminhando pra frente. Ensaio mais ensaio, nenhum quarto trancado. Mas graças a vocês, hoje estamos realizados. A união e a fé é o nosso dilema. A distância, o tempo ruim também não foram problema. Recebendo o apoio de todos nós. Consciente de humano mais chegado. Todos que passaram por aqui deixaram uma lição poderosa que eu aprendi. Eu procuro passar para frente. Se é boa para mim, pode ser boa para a nossa gente. Cada um com sua ideologia. Assim que surgiu, consciência suburbana com a sua filosofia. Com estilo próprio, sem imitar ninguém. Mas a causa é justa, nós lutamos também. Nós lutamos também. Capacidade. Dizendo que a chuvinha não passava de bobagem. Mas a chuvinha virou tempestade. Alagando a mente, eu tô debochado. Quem vira que o nosso sonho está virando realidade. Agora diz que são nossos aliados. Mas isso não vem ao caso. Falar mal não é nosso ideal. Crítica concutiva também destrói o homem. Mas somente aquele que da verdade se esconde. Os manos lá da área reconhecem o nosso som. E no dia a dia viram tudo começou. A primeira festa no Jardim Roma. Uns apoiava, ou tirava onda, ou conceito da rima. Que cê deu espaço, resumimos no palco. Eu mostramos o nosso trabalho, eu também tava presente. Mocó, Britália, Força Break e vários outros manos conscientes. Uma festa que vai deixar saudade. Porque começamos dizendo: eu agora vou contar a nossa realidade. Uma frase que nunca será esquecida. Porque foi o nosso ponto de partida. Foi daí que surgiu várias oportunidades de tocar em vários outros lugares. Barão da Rodo, Abatroz, centro da cidade. Essa é a primeira vez que fomos novados. Mas isso é parte do passado. Pra relembrar, águas passadas não irão voltar. Não irão voltar, não irão voltar. Chega mais, Senhor. Chega. Conhecimento só vem depois de muito trabalho. Respeito é dedicação, coisa que vem da alma e do coração. São coisas assim que nos mantém na luta. Minha família, meus irmãos de rua. Os manos nos acompanham desde 1997. Sabe que realmente nosso sonho é o rap. Nosso muito obrigado, nosso muito obrigado, nosso muito obrigado. A malandragem está.